Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, confere aí do lado, vê se é verdade isso mesmo, ó. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus verdadeiro que fez tudo ao me dar a salvação. adoramos na beleza da tua santidade. Tu habitas no meio dos louvores, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo aqui, Jesus, para receber o nosso louvor. Jesus, vamos aplaudir ao Senhor. Ah, Jesus.